Diego, esse cheque de trem é só aproximação PAR agora. Gente, a gente agradece. É que a chefia cobra isso da gente, a gente, se a gente tiver a numeração do regulamento, a gente tem como contestar esse tipo de cobrança. Não, entendo, sem problema. Daqui a pouco a gente chama no chão. Salvador, boa noite, são 3831. 3831, boa noite, senhor, identificação, via chegada bom. Desça até o nível, desça até 4 mil, pés ajuste em Salvador, 1-0-6. 1-0-6, descida para 4 mil, descida bom, são 3831. X-Ray, 1096. 1096, Torre, 1118, decimal 95. 1895. São 3858, boa noite, senhora, identificação via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste em Salvador, 1016. Uma boa noite, São 3662, Libro. São 3662, boa noite, tá? Via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 3662. Controle de sol, Salvador, por gentileza, é o voo Corona 76 para o Rio de Janeiro, Galeão, 1380, tem que dar informação mesmo. Quem confere o 973, copio 360? Isso. Autorizado Galeão, nível 360, rota conforme plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, subida da Euleda, Irume, UP November 857, 5067 no transponder e controle 208. 1-0, vento 1, 2-0 graus, 0-7 nós, o ajuste 1-0 no meio. Deve pôr 1-0-9-6. Via Amper, 98-7, decola na pista 10, com curva direita. Dial, Lita, Irumi, transponder 5-0, 6-7, 3-1-2-0-8. Correto, botão 4, chama pronto no 973. Só uma dúvida, o transponder 4067 ou 5067? 5067. Obrigado. noite, essa é 6350, Sandéia Yankee, autorização nível 350 para Recife. Xanéia 6310, Recife, autorizando 350, via rota do plano de voo, pista 190, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 5073 no transponder, controle 120 de som 8. Cruza para 2409, número 2, espera aproximação. Correto, 6310, chama o plano. Espera, muito obrigado. Solos 1-3, controle 1-2-1-1. 2-1-1. Muito boa noite, voo 1-0-9-6, Arizona, Fox Flight. 1-0-9-6, Tóquio Frio, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, voo 1-0-9-6. Não, 3831 dessa via, para 2000 pés, ajuste 10 no meio. Bem-vindo, Recife, autorizado o ativo, desde a via para 2000 pés. Juliette para o 9, voo 2096. Meia livre da restrição de altitude em TAF. Voo 9-7-3, autorizado, chama o técnico. sua tração de contato, voo 97. Auto control, good evening, on Zulu 2795, Zulu information received. 795, good evening, call for identification, maintain to level 180, fly direct to Bonfim, 370 Bonfim, arrival report ready for descent. Roger, fly now Bonfim, auto to intercept the Bonfim arrive, and I report to descent of Zulu 2795. This is 795, radio contact 56 miles northeast of Salvador, VOR. Correct, 362. A informação que o senhor pediu está da Henrique Arsen, traço 37/2013, no artigo 10.18.5.1.5, que fala que só aeronave em aproximação parte tem que ser reportado para embaixada lá, né? 137/2014, qual é o item, o capítulo, por gentileza? O ano é 2013. O item é 10.18.5.1.5. Pica 137-2013, tem 10.18.5.1.5, confirma? Isso aí. Muito grato, Santos 63. Claro. Salvador, algum 973 do Ponte de Espera da 10, totalmente pronto. Bruno 973, autorizado a alinhar e decolar pistona 0, vento 130 graus 05 nós, ajuste na 0 no meio. Alinhando e decolagem, capitana 10 para o 1973. Bruno 973, informa o E2 da TAM, 3 milhas marcador externo. Ok, vai iniciar a decolagem separada, o voo 1973. Salvador, boa noite. 3831. Meu, tá 3831. Afirmativo, agora uma milha do Interserra, baixando o trabalho. Gente, tá 3831, continua a aproximação, aguardando o salivo. Forma o tráfego da Gun, iniciando rolagem com o pistão na zero. Gente, 3831. Livre pouso, pistola 0, vento 130 graus 062 de nós, ajuste no 0 na meia. 0 na meia, baixei para boa, livre pouso 3231. Gol 973, decolado 225, controle no 208. 08, boa noite, só. Controle bom, gol 973, decola na sua escuta. Bola 973, boa noite, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via Dael. 360 Dael. É pra Dael da presente? Autorizado. Dael da presente para o voo 973. Controle 3858, está blindado, F3. 3858, torre 18 decimal 95. 95, Azul 2795, clear descendant to 4,000 feet, altimeter setting, maintain 1016. Ok, now to 4,000 feet, 1016, Azul 2795. Salvador, boa noite, TAM 3858, marcado de trabalho estabilizado. 3858, continue a aproximação, aguarde que está ali. Adão. TAM 3831, solo 27, direita 1211 no solo. Direita 1211. TAM Para 3858, vento. 130 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste de altímetro no zero, no meio, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, está 3858. Any chance to Azul 2795 fly direct below? Cleared. Fly direct below Azul 2795. Flying below perfect Azul 2795. Napoli, autorizado 6310, chama pra mim. Portão previsto ao 7, estou aguardando a confirmação da aeronave, aguarde. O que ele vai aguardar? Para 3858, solo 30, direito no 211, solo. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3858. Fala, boa noite, 3858, de novo. 3858, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 2. Observando um avião terminando o pushback. Kyoto 2006, altimetro 7, mantém 1016. 1016, vai a Kyoto 2006, Azul 2795. Azul 2795, request pass below intersection over 200 feet. Really? Until 2,000 feet, as it is 795 feet, regardless the instructions of the standard via. Roger, down to 2,000 feet, no restriction for speed, as low to 795. Chané, meia 310, POD de 141-324 até na Maceió. 310, à direita, vem a Índia, ponto de espera 2795 clear the final electric free one way 10 report to establish on the localizer. I'll report to establish on the localizer as well 2795. Registro no zero no meio. QVNA e decolar, rocha 6630, me desculpa. Canaria 313, boa noite, essa é a minha identificação, via chegada Bonfim, voe a Lagoinha para interceptá-la com ajuste em Salvador 1096, descida via até 4 mil pés. Via Bonfim para 4 mil pés. Chinê 62, Chinê 310, decolado os 37, controle no 208. 208, Chinê 310, boa noite. Controle Chinê 63, declarando a sua escuta, boa noite. Chinê 6310, boa noite, contato radar, suba e mantenha nível de voo 350 via PUCA. Via PUCA para 350 via 310. Localizer azul, 2795. 795, contact to tower, 118.95. 118.95, 9995. Zordal, good evening, Azul 2795, establishing on runway 10. Azul 2795, clear to land runway 10, the wind is 130°06 and altimeter setting 1016. 1016, clear landing on runway 10, 2795. Salvador, boa noite, voo 1096, informação Zulu, autorização Fortaleza. 1096, Fortaleza autorizado nível 370, rota, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5107 no transponder, corrijo, 5104 no transponder, controle 208. Estamos autorizados então, Fortaleza, nível 370, rota Momo do plano de voo. Decola na pista do zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frontini. 5104, transponder, pro 208, controle Salvador, voo 1096. Fly, botão no chão, pronto, 1096. Tá barato. O Chanel 6313 é autorizado da presente voar proa de Pelô. Pelô, Chanel 6313. Pelô intercepta a escala indecida para 4 mil pés. Obrigado. Pelô está 4.63. Zuchu 7-9-5 on the ground at 4-2. Next right, 1-2-1 to small one. Next to right to 1-2-1 the small one, confirm? Affirmative. Okay, thank you. Photo ground is evening, Zulu 2-7-9-5, runway decision. Good evening, 2-7-9-5 on the ground. By Echo, then Alpha Kilo until Avon 3. Okay, so Avon 3 via Echo until 2-1-2-7-5. R6310, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 265, chame 6310, obrigado. R6303, autorizada a descida via da 2 no país, ajuste permanece no 096, está autorizada a final ILSX, rei da FIFA no 0, informe estabilizado. Autorizado, autorizado voar Duna, interceptar por meios próprios, o Xenai 6303. Duna, obrigado, para 4298, boa noite, respeito a identificação via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050, ajuste de altímetro em Salvador, 1-0 no meio. Autorizado 9-1-0-9-6, chama o táxi. Autorizado, tomada para o táxi, voo 209. Controle Oceanário 6303, solicita uma aproximação visual para o 1-0. 3-1-3, continue a aproximação IFR na proa de duna, informe estabilizado. 3-1-3. Autorizado, IEDESCO 1-0-8-6-3-1-3. 6-3-1-3, completa agora com a torre 1-1-8, decimal 95. 18-95-6-3-1-3. Ainda na frequência do controle. Desculpa, vamos lá agora. 1096, pronto para o táxi, 1273 a bordo. Alterna São Luís, 0321, outro domínio. Salvador, Salvador, chamada -3, final dano 0, baixar travado. Xenia 63, 13, continue a aproximação, guardando está ali. Guardando, retornando. Dado e uma boa noite. Linha 3, 1, 3, livre pouso, pistão na 0, vento no 20 graus, 0,612 de nós, hoje no 0, no meio. Livre pouso no 0, chanela 63, no 0. Salvador, muito boa noite, voo 1096, ponto espera 1-0, pronto. Voo 1096, alinhar e manter a pista 1-0. Alinhe e manter 1-0, voo 1096. 298 dessa via para 2000 pés, estão autorizados no final ILS da pista 1-0, informe e estabilizado. Desce via para 2000 pés, as 2478, e estou para estabilizar. Linha 3, 1, 3, solo 5, 7, direito, 1, 2, 1, 1. Direita, 2, 1, 1, acelera, 6, 3, 1, 2. Solo Salvador, acelera, 6, 3, 1, 3, 3, 3. Salvador, Oceania 6, 1, 3, 1, 3, 1, 3, táxi via Alfa, Juliette, pontão 04. Alfa, Juliette, para 04, Oceania 6, 1, 3. Liga decolagem da 1-0, combine 16, voo 1-0 no meio. Informação curso Zulu, aguarde cópia. Pode aproximar a sua 050 para mostrar o belo visual da cidade de vocês para o senhor? Autorizado, positado, mantemos a 050, nesta por um intercepto localizador. Afirmativo, intercepto de interceptar o localizador na prova 050, para a 4290. 3858, pronto, cópia. Cruzado, Salvador Fortaleza, via rota do plano, Alpizulu 19, após Bangu, após DCT Abuco, após DCT Fox Lima Zulu, após DCT. Eu de voo 370, saída Momo, transição Frote, decolagem pista 1-0, primeira curva esquerda. Aciona 5077, o controle 120, decimal 8. Posição ITAP, em TAP de certa chegada, está autorizado descida quanto no ideal até o nível de voo 050. Aproximar, ideal autorizado descida ao 050. Voo de TAP, presente posição, voo a ITAP. Boa, voo ITAP, controle Salvador, boa noite. O voo 1096, passa 2300 na Momo Francisco. 1096, boa noite. Contato radar, subir, manter nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, o voo 1096, alguma possibilidade de encurtar a nossa saída, senhorita? Autorizo voar Cogmo. Cogmo, muito obrigado, subindo ao 370. Aciona 5111, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, então é para o voo 90 até Taubaté, nível 340, é a Olhe da Monte, 5111 no transponder, 208, controle, então 3845. Qual é o debate, quanto a 3815? A 096, Centro Recife autoriza Proa de Abuco, porém restrita a nível de voo 350. Proa de Abuco, restrita ao 350, voo 1096, grato, senhorita. Controle de Salvador, 4298, estabilizado no LS. Obrigado pela cooperação. 4298, completa agora com a torre 1118, decimal 95, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Controle corrigindo. Foi Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado, passando Duna. Confirmo para torre. Azul 4298, estabilizado, passando Duna. Azul 4298, tráfego avistado, número 15, pistão a 0, ventando 20 graus, 0,6 dúzia de nós, o ajuste na 0 da mulher. E pouso, azul 4298.